deixa nesse estado acumular lembrança. Nem quando criança ficava aos prantos, já tentei parar, mudar, reconquistar. Não vai adiantar alimentar o sonho. Sente o cheiro, o nó que tá velho, ouço o timbre dela. Curva sem retorno, faz tu desandar. Quem sabe recordar, trazendo as memórias que um dia afetando. Cante a serenata, noites estreladas, coração na fraga, olhos transbordando. Lembrei do nada quanto se orgulhava, sorriso estampado, movendo. Te amo. Eu queria todas me estralar do dedo, só que meu dinheiro era limitado. Sabor da conquista, o pagamento à vista, ganância, cobiço, amor parcelado. Vai levar contigo meus ensinamentos, usa todo o tempo teus aprendizados. Daria tudo, uma parte do mundo, metade da vida pra nem ter tentado. Vem sonhar demais, desejar demais, firma o contrato, renova por ano. Tá na minha porta, desfazendo as malas, devolvendo as fotos do primeiro encontro. Busca da cura pra tanta loucura, eu só acatava o que o destino quis. Resultando em nada, o fim da caminhada, seu tanto faz, pra que tanto fiz. Dá recado que a vontade passe pela emoção, eu fui refém da caça. Sempre que precisa, nós suporta tudo nesse submundo. Tá valendo nada pra segunda casa, base ampliada, luzes de balada, o que elas queriam. Vou pecar na alma, toda carne é fraca, e quando cê sair é outra que gemia. Pode me julgar, não vai alterar, eu vou convidar. Moro na favela, nem pretendo mais arriscar minha paz, pagar de soldado e morrer na guerra, lapidando o mal. Já petrificado o coração, evito o que teu ego diz. Resultando em nada, o fim da caminhada, se eu tanto faz, pra que tanto fiz. Thank you.